Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos dar início a mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde aos nossos locutores em estúdio. Boa tarde. Cá está o nosso grupo animado, como sempre. E ao longo do programa vamos ouvir a boa sugestão musical do João Oliveira. Sin My Love é a música da Adele, pertencente ao álbum 25, lançado em novembro de 2015. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love. E agora passamos a uma sugestão de leitura, desta vez com a Inês Garcia, porque desapareceu recentemente aquele que é considerado uma figura de referência da nossa sociedade. É um notável da nossa sociedade que desapareceu. E, portanto, foi um excelente médico, um excelente professor, um excelente pedagogo, um cientista e foi também um escritor. E, portanto, é de bom tom nós salientarmos quem é bom na nossa sociedade. E João Lobo Antunes é precisamente um desses nomes que desapareceu recentemente e precocemente, porque era um homem que daria ainda muito à nossa sociedade e à medicina, provavelmente, e se calhar até à literatura. Faleceu recentemente João Lobo Antunes, considerado o príncipe da medicina, um notável humanista intelectual. Licenciou-se em 1968 em medicina na Universidade de Lisboa e doutorou-se em 1983. Foi professor catedrático de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina de Lisboa. Em 1999, ocupou o cargo de Presidente da Sociedade Europeia de Neurocirurgia e, em 2000, presida a Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa. Foi professor convidado da Universidade de Pequim, 2001, membro do Conselho Editorial de diversas revistas científicas, da Academia Portuguesa de Medicina e de numerosas sociedades científicas europeias e norte-americanas. Durante 1996, foi presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Lisboa. É autor de mais de 150 trabalhos científicos e editou 4 livros. O gosto pela escrita levou a publicar 4 coletâneas de ensaios. O Modo de Ser, em 1996, Numa Cidade Feliz, em 1999, Memória de Nova Iorque e Outros Ensaios, em 2002, e Sobre a Mão e Outros Ensaios, em 2005. Cavaco Silva nomeou-o para Conselho de Estado. Os objetos de estudo de João Lobo Antunes foram principalmente o hipotálamo e a hipófise. Em 1982-83, foi o primeiro médico da história a implantar o olho eletrónico no invisual. Desde então, esse implante já foi realizado em 15 invisuais, permitindo-lhes visualizar algumas formas e distinguir certas cores. Foi diretor do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Santa Maria, presidente da Academia Portuguesa de Medicina e presidente do Instituto de Medicina Molecular. Escolhemos entre as suas obras Um Modo de Ser, que recebeu o Prémio Pessoa em 1996. Um livro que trata o progresso científico e tecnológico das últimas décadas, o controlo cada vez mais vigilante dos políticos, dos média e dos próprios doentes, e a necessidade de trabalho em equipa. Tiveram repercussões marcadas no ensino e na prática da medicina. Neste volume de extremo interesse para os especialistas, mas igualmente acessível a leigos, o autor reflete o modo pessoal de viver a medicina, inspirado numa filosofia humanista que pretende preservar valores essenciais da profissão. Nestes ensaios, abordam-se temas tão diversos como o ensino da ética, o erro, a alma, a dor, o hospital onde se ensina, a comunicação entre médico e doente, tomando como referência uma novela de Tolstói, os males que afligem essa comunicação. Partindo da sua experiência, o autor medita ainda sobre o ensino e a aprendizagem da sua especialidade e faz o elogio de algumas personalidades que o marcaram. De particular interesse histórico, são uma breve nota sobre os encontros entre Cushing, pai da neurologia, e Reinaldo dos Santos, cirurgião iminente e historiador de arte, e a correspondência inédita de Egas Muniz para o seu discípulo Almeida Lima. Aqui fica a nossa homenagem a esta personalidade de grande relevância, porque foi um humanista e foi um médico e um neurocirurgião notável. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. E a seguir vamos ficar com a Catarina Martins e com as relações luso-americanas. Desta vez, o que é que nos trazes, Catarina? Eu vou falar sobre o Halloween. Claro, aqui tão próximo, ainda no calendário. Então, vais-nos falar de como é que ela é vivida em Portugal e depois vais-nos comparar com os Estados Unidos da América. Sim. De acordo com uma notícia recente da Diário de Notícias, quanto mais assustadora e sobrenatural, melhor. Por todo o país, as crianças organizam-se em grupos e vão de porta a porta pedir doces e fazer travessuras. Uma prática que tem cada vez mais adeptos. Mas, afinal, quando é que os portugueses importavam o Dia das Bruxas? Este é um costume muito recente em Portugal. Data dos anos 1980. Não terá mais do que 20 ou 30 anos, diz o sociólogo Moisés Espírito Santo, acrescentando que os portugueses aceitaram facilmente o Dia das Bruxas, embora tenha sido popularizada pelos Estados Unidos. Esta é uma tradição com origem celta. Os americanos é que adotaram esta tradição da Europa. Dizem os historiadores que o Halloween terá tido origem numa celebração celta, o Samhain, que significa o fim do verão. Uma festa que começava no dia 31 de outubro e durava 3 dias. O povo acreditava que, nessa noite, havia uma maior proximidade entre os mortos e os vivos. Os espíritos voltavam para as suas casas para pedir comida. Para receber os familiares, deixavam comida e bebida à porta da casa. Faziam fogueiras e também usavam máscaras na rua. No século VIII, a Igreja Católica instituiu o Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro, e que acabou por misturar a tradição católica e a pagã. Já em 1845, A tradição viajou da Irlanda para a América do Norte, com as pessoas que foram forçadas a emigrar na sequência da Grande Fome. E foi aí que surgiu a tradição moderna da trick-or-treat, da sobretrossura em português, que viria a ser exportado nos anos seguintes para vários países, entre os quais o nosso. Pois, cá em Portugal, de facto, esta é uma comemoração recente, relativamente recente, se olharmos à história, portanto, isto tem apenas 20 e poucos anos. Por exemplo, não faz parte da minha geração comemorar o Halloween, obviamente, faz parte já da vossa. Mas tu, que já estás cá há algum tempo e agora vivenciaste o Halloween cá em Portugal, percebes que há grandes diferenças em relação aos Estados Unidos da América. Tu gostas muito mais da vivência lá. Fala-nos então quais as grandes diferenças, como é que se vivencia lá a gente da tua idade, o que é que faz neste dia ou nesta noite? É uma noite muito diferente cá do que lá. Aqui eu fui com umas amigas, eram 19 de nós, eu acho, e fomos a portas e ninguém sabia o que é que o doce, doçura ou travessura era. E explicámos, mas lá vais porta a porta, sempre tem doces, nunca fazemos travessuras. E também nas cidades sempre há duas ou três ruas que fazem o trick-or-treat e sempre há polícia a andar lá, porque é muito perigoso para as crianças andar lá à noite, até com os pais. Eu vou com minhas amigas sempre e vamos porta a porta e sempre dão doces. E só há 12 ou 13 ruas na cidade, só precisamos ir de carro para cidade. E também, em vez de trocar os doces como dar, alguém tem um Kit Kat, outro tem um Kit Kat, é mais, trocam-se like, um Twix para um Kit Kat. É um pouco diferente. É vivenciado até com mais amizade e mais camaradagem lá, entre as crianças. Isto é sobretudo vivenciado pelas crianças, menos já assim pelos jovens. Assim, gente, até que idade é que se faz isto de ir às casas pedir o doce? É mais de, 3 a 12 ou assim, mas eu gosto de ir. Gostas de ir, mas é a partir de que idade é que os jovens deixam, as crianças jovens, jovens deixam de fazer isso? Eu tenho umas irmãs mais velhas e elas fizeram até os 18 anos ou assim. É hábito lá, assim. É. E de resto, gostava de saber se vocês vivenciam esta data, se isto tem alguma importância para vós ou se acham que é uma importação assim, a que não dão grande importância. Inês? No meu caso, eu... Vivencias isto desde muito pequena? Não, só comecei a entrar para vivenciar isto quando foi para sair com as amigas, para ir pedir doce ou travessuras com as amigas. Com que idade? 9, 10 anos, não antes disso. E muitas vezes ela disse que lá não há as tão famosas as partidas. Aqui o mais interessante é fazer as partidas. Que tipo de partidas? Dá-me exemplos. Depende. Por exemplo, se nós formos à casa de pessoas e nós soubermos que as pessoas estão lá, por exemplo, houve uma casa, nós batemos à porta, à campainha, neste caso, e o senhor desligou a campainha no quadro elétrico, digamos que para as pessoas corre um bocadinho mal, porque ficam com o jardim ou com as portas assim um bocadinho sujas, mas... Vocês atiram para lá ovos, farinha... Etc. Muito bem. Portanto, a Francisca alinha mais ou menos neste esquema, que é o esquema da vossa idade. É, Francisca? Claro que sim! Aqui em Oliveira do Hospital, ou juntamente com estas meninas? Não foi em Oliveira, mas também foi muito divertido. Agora temos aqui outra faixa etária, os meninos que já se aproximam dos 18 anos, quase, 17, por aí assim. Micael, como vives esta quadra? Se é que dás alguma importância? Bom, entre pessoas da minha faixa etária comemoramos mais uma saída com os amigos, é mais umas situações mais temáticas, só para lembrarmos a época festiva. Mas o que é que fazem exatamente? Fazem algumas atividades diferentes dos outros dias ou é uma saída com amigos como noutro dia qualquer? É uma saída comum, vamos até aos bares. Os bares geralmente estão decorados com situações de Halloween, vêm também à conversa temas relacionados com isso, por aí assim. Inês? Eu, antigamente, quando era mais nova, ia pedir docinho ou travessura, mas já não o faço, ia com as minhas amigas. E como elas disseram, é mais engraçado a travessura do que propriamente receber o docinho, pronto. Porque nós queremos-nos é divertir nesse dia. Agora, no Halloween, acho uma festividade para já engraçada. Claro que não será tão boa quanto nos Estados Unidos. Mas é uma festividade engraçada que eu gosto de assinalar, por exemplo, estando com os meus amigos. É uma oportunidade para estarmos juntos. É uma desculpa para se juntarem. Para juntarmos. Muito bem. Temos aqui uma menina mais nova, vamos ver como é mais, um bocadinho mais velha do que as primeiras. A Bárbara, como é que vivencias este dia? O que é que fazes? Se é que fazes? Eu antes também pedia doces há alguns aninhos, mas costumo sair com os meus amigos e passamos assim um bocadinho da noite a comemorar. Mas nada de fantasias, de máscaras, disso. Não. Só passamos mesmo É apenas juntos. Um pretexto para a saída com os amigos. Exato. Pedro, como é que tu vivencias o Halloween? Eu vou com a minha irmã aos doces. Ai, alinhas com os pequenos. Porque a tua irmã tem que idade? Tem 7 anos. Que giro. Muito bem. E gostas mais dos doces ou das partidas? Dos doces, estás sempre bem docinho. Muito bem, mas também saíste com os teus amigos, pelo que eu já percebi aqui no grupo. Sim, foi dar uma voltinha. Muito bem. Patrícia, e tu que és mais velha, como é que vivencias, se é que vivencias, esta quadra? Eu não gosto particularmente desta comemoração, por isso não a comemoro. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora vamos ao cinema, Pedro. O que é que vamos ver desta vez? A história do mundialmente famoso neurocirurgião Dr. Stephen Strange, cuja vida muda para sempre depois de um horrível acidente de carro que lhe roubou os das mãos. Quando a medicina tradicional falha, este é forçado a procurar pela cura e esperança num lugar improvável, um enclave misterioso conhecido como Kamartai. Rapidamente, descobre que este não é apenas um centro para a cura, mas também a linha da frente de uma batalha contra forças negras invisíveis determinadas a destruir a nossa realidade. Em pouco tempo, Strange, munido de poderes mágicos recém-adquiridos, tem de decidir se quer voltar à sua vida afortunada e com estatuto ou deixar tudo para trás para defender o mundo como o mais poderoso feiticeiro existente. Doutor Estranho estreou no passado dia 27 de outubro de 2016 e pode vê-lo no cinema mais perto de si. How do I get from here to there? How did you become a doctor? Study and practice. Here's the business. Passamos agora à consciência ecológica, preservação do ambiente, com a Francisca Rodrigues. Estamos à beira de uma extinção em massa, à escala planetária. O aviso é do Fundo Mundial para a Natureza. Segundo o relatório Plano Vivo, divulgado recentemente, a vida selvagem global pode sofrer uma redução até 67% num período de apenas 50 anos, que termina no final de 2020. Entre 1970 e 2012, as populações de peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis do planeta sofreram um decréscimo de 58%. Para esta organização, as razões são conhecidas. Coisas como a poluição, o consumo excessivo, a destruição dos habitats, o uso excessivo da água, a pesca excessiva, tudo isto é agravado pelos efeitos das alterações climáticas. A coordenadora do relatório Planeta Vivo sublinha que é importante saber que estas não são espécies que estão a perder ou mesmo populações que se estão a perder. Estes são declínios que ainda podem ser revertidos. Nós temos a oportunidade para podermos realmente fazer a diferença e começar a reverter essas tendências. Para minorar o impacto da ação humana no planeta, o documento apresenta algumas soluções para alterar a forma como se produzem e consomem os alimentos, mas garantindo que o mundo se mantenha alimentado de forma sustentável. Para o Fundo Mundial para a Natureza, é necessária uma mudança urgente do sistema, do comportamento individual das empresas e dos governos e da gestão dos recursos naturais. Pois, esta é uma dica que tu tens andado a dar aqui muitas vezes, mas a verdade é que o mundo parece que continua surdo e temos que estar alerta para estas consequências. Rádio Boa Nova. Passamos agora a uma estreia com o nosso Micael Nunes, com o Mundo Automóvel. Hoje na rubrica Mundo Automóvel damos conta de uma inovação neste mesmo mundo, que é a obtenção de combustível a partir de águas residuais. A SEAT e a Aqualia, uma empresa que se dedica ao tratamento de águas, uniram esforços no desenvolvimento de um projeto inovador apelidado de Smart Green Gas. Este tem como objetivo a obtenção de biocombustível renovável proveniente de águas residuais, de forma a poder ser utilizado em veículos de gás natural comprimido, também chamados GNC. O projeto Smart Green Gas pretende flexibilizar e otimizar o sistema energético, conseguindo uma melhoria na política energética da União Europeia. Desta forma, é possível dar uma maior autonomia e sustentabilidade às cidades, que adotem esse sistema nas suas extrações de tratamento de águas residuais. Esta colaboração, que terá a duração de 5 anos, iniciou no passado mês de outubro os testes-piloto. Para este efeito, a SEAT entregou dois veículos SEAT Leon TGI à Aqualia para que esta possa realizar os testes necessários com o biometano produzido pelas águas residuais. A SEAT atribui um valor muito positivo a esta colaboração. É desta forma que o Dr. Matias Rabe, vice-presidente para a investigação e desenvolvimento da marca, descreve o acordo. Fomentar a produção de biocombustíveis alternativos, renováveis, que ajudem a promover uma melhoria futura do meio ambiente e do uso do veículo a longo prazo nas cidades, faz parte integrante da estratégia da SEAT, resumiu o mesmo. Por sua vez, Félix Parra, diretor-geral da Aqualia, esclareceu: trabalhamos para mudar o paradigma atual, segundo o qual o tratamento de águas implica um significativo custo energético. Este projeto resulta da intensa investigação que a Aqualia desenvolve no sentido de retirar recursos valiosos do processo de depuração. O desenvolvimento do projeto Smart Green Gas, numa unidade depuradora de média dimensão, poderia produzir, potencialmente, 1 milhão de litros de biogás por dia, o que é suficiente para alimentar mais de 300 veículos. Disse o mesmo à imprensa. A principal vantagem na utilização deste tipo de combustível é conseguirem-se reduzir em 80% as emissões de CO2 comparativamente às emitidas por um veículo a gasolina. Extraordinário. Este assunto está correlacionado com a preservação do ambiente. Seria um ganho fantástico. Diminuiríamos as emissões de CO2 e ganharíamos muito em termos de ambiente. Exatamente. Daqui a quantos anos? Bom, iniciaram-se agora os testes-piloto, mas esperemos que em breve já seja possível ter então essa tecnologia. Ótimo. Talvez daqui a 6, 7 anos, não sei. Será muito bom. Deus queira que sim. E então, traz-nos ainda mais uma notícia. Exato, agora não é propriamente uma notícia, digamos que é mais uma olhadela ao desporto automóvel. Iremos analisar o ponto de situação do Campeonato de Fórmula 1. Quanto ao Campeonato de Fórmula 1, portanto, ainda não foi esta semana que conhecemos o próximo detentor do título de campeão mundial. Esta decisão foi adiada pela vitória de Lewis Hamilton no passado domingo no Grande Prémio do México, ficando este assim a 19 pontos do atual líder da classificação geral, Nico Rosberg. Veremos se já no próximo fim de semana, no Grande Prémio do Brasil, que o detentor do título vai ficar, portanto, decidido. Muito bem, vamos ficar atentos. Rádio Boa Nova. Espetacular. 24K Magic, a música de Bruno Mars, lançada em outubro deste ano. Magic in the air, head to toe so clear. feel and just put your Vamos passar a outro tema premente, desta vez à política, com a Bárbara Coquim. O Parlamento Europeu quer definir a democracia e multar quem não a cumprir. O Parlamento Europeu aprovou um relatório que pretende condicionar o conceito de democracia e propõe a aplicação de multas financeiras a quem não o cumprir. O PCP foi o único partido português a votar contra. Depois do processo de sanções a Portugal e Espanha, o Parlamento Europeu pretende aplicar multas financeiras a quem não cumprir com o seu conceito de democracia. O relatório propõe alargar o alcance do atual artigo 7º do Tratado da União Europeia, que prevê a suspensão dos direitos de voto no Conselho para casos de violação de valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. A intenção é introduzir multas financeiras aos Estados-membros que o Conselho e o Parlamento Europeu decidam estar nessa situação. É também expressa a intenção de harmonizar os direitos fundamentais, nivelando-os por baixo em relação a países como Portugal, cuja Constituição da República é mais avançada, nomeadamente no plano dos direitos sociais e do trabalho. O ponto relativo ao artigo 7º foi aprovado com os votos a favor de todos os partidos portugueses, à exceção do PCP. Na votação final, o CDS-PP e o Bloco de Esquerda abstiveram-se. A União Europeia, que tem andado a prevaricar tanto nos últimos anos, nomeadamente até em relação aqui aos países do sul da Europa, agora lembra-se de tirar esta da cartola. Agora vai estabelecer regras para o cumprimento da democracia. O que vos parece esta decisão e este relatório? Menina Bárbara, opine. Uma União Europeia que esteve tantos anos, que tem tantas leis que é suposto serem cumpridas e que ninguém cumpre, lembra-se agora de pôr uma lei que para fazer cumprir a democracia. E que trata os países de forma desigual. Parece que não olha para os ricos da mesma forma que olha para os pobres. Atendendo aqui, isto é uma União Europeia há 28. Mas isso já se viu há algum tempo. Quase a 27. Depois, isto dizer que, obviamente, nós concordamos que qualquer país democrático e a claro União Europeia. Sim. Só aceita países democráticos, verdade? Esta medida é muito boa e fico... Mas é um bocadinho redundante, sim. Porque assim, se estão na União Europeia, são democracias. Mas temos de ter em conta que muitos países dizem-se democráticos, mas democráticos não têm nada. Não me digas, aqui pela Europa Ocidental, a Europa pois. Que se preza e já alguns de leste, teoricamente serão democratas e cumprirão todos esses requisitos. Essa teoria? Própria União Europeia que aceita que se ponham barreiras, por exemplo, à passagem de cidadãos, nomeadamente de refugiados, em que se estão a tratar os refugiados de uma forma não democrática, para não dizer não humana, não é? Portanto, a União Europeia parece que anda aqui preocupada com estas questões, que aparentemente deveriam estar resolvidas numa democracia, mas ela própria não tem dado grande exemplo a este nível, porque a questão de refugiados, que é uma questão de direitos humanos, a própria União Europeia não tem conseguido estabelecer as regras e a exigência em relação aos países que são Estados-membros para aceitarem refugiados, para os procurar a integrar, etc. Parece aqui um bocadinho a despropósito esta decisão. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E de seguida vamos já para uma notícia de âmbito, Inês. Uma notícia de âmbito internacional, cujo tema é a discrepância salarial entre homens e mulheres a nível mundial. A igualdade de género em termos económicos deverá ser atingida dentro de 170 anos, prevê o Fórum Económico Mundial, um retrocesso em relação aos 118 previstos em 2015. Ao ritmo atual e tendo em conta o alargamento da desigualdade desde o ano passado, o fosso só deverá ser fechado dentro de 170 anos, indicou o relatório de 2016. As projeções baseadas em dados do relatório sobre as diferenças globais entre géneros de 2015 indicavam que o fosso poderia fechar-se dentro de 118 anos, em 2133. No entanto, este processo inverteu-se desde então e o período aumentou para 170 anos. O Fórum Económico Mundial, que analisa fatores como educação, saúde, sobrevivência, oportunidades económicas e participação política, revela que globalmente a igualdade se situa nos 68%, mas em termos económicos, a percentagem de paridade desce para os 59%, uma proporção que, ainda assim, é melhor desde 2008. Segundo o relatório de 2016, divulgado no dia 24 de outubro, as mulheres ganham em média pouco mais de metade do que os homens, apesar de em geral trabalharem mais horas. O número de mulheres em postos de responsabilidade também se mantém baixo. Apenas 4 países em todo o mundo têm o mesmo número de homens e mulheres a exercerem a função de deputados, funcionários de alto nível e diretores, apesar de 95 países terem atualmente tantas mulheres como homens com formação universitária. A educação é a área em que mais se avançou, com o Fórum Económico Mundial a atribuir-lhe 95% em termos de igualdade. 2/3 dos 144 países incluídos no relatório deste ano podem gabar-se de ter acabado completamente com a desigualdade de género, no que toca à proporção de géneros no nascimento, enquanto mais de 1/3 fez fechar o fosso totalmente em termos de esperança de vida saudável, destaca o relatório. O setor em que a diferença de género é mais pronunciada, a política, é também aquele em que se verificaram mais desenvolvimentos, desde que o Fórum Económico Mundial começou a medir a desigualdade de género em 2006. Nesta área, a igualdade de género situa-se agora em 23%, mais 1% que em 2015 e quase 10% mais elevado que em 2006. Segundo o método do Fórum, quanto mais elevada a percentagem, menor a desigualdade. No entanto, as melhorias acontecem tendo pontos de partida muito reduzidos. Apenas 2 países alcançaram paridade parlamentar e apenas 4 em cargos ministeriais. O Fórum salienta que há países que começam a disputar a tradicional hegemonia das nações nórdicas no ranking da igualdade de género. Apesar de os 4 primeiros países em termos de igualdade de género pertencerem à Islândia, Finlândia, Noruega e Suécia, o 5º país mais bem colocado no índice global é o Ruanda, que ultrapassa a Irlanda em 6º lugar. Na lista de 144 nações, Portugal fica em 31º lugar, mas desce de posição nos índices de participação e oportunidade económica, 46º, formação académica, 63º, saúde e sobrevivência, 76º, e empoderamento político, 36º. Após a Europa e a América do Norte, a região com maior igualdade de género é a América Latina e o Caribe, com 70%, bem como a Europa de Leste e a Ásia Central. A Ásia Oriental e o Pacífico conseguiram 68% de igualdade de género. 4 países da África Subsaariana, Ruanda, Burundi, Namíbia e África do Sul, encontram-se nos primeiros 20 lugares, colocando a região na 2ª posição, atrás da Europa Ocidental. A região pior situada, com 61% de igualdade de género, é o Médio Oriente e o Norte de África. Este tema é recorrente aqui também aos nossos microfones e, mais uma vez, este relatório vem demonstrar que a situação para a condição da mulher, em termos mundiais, ainda não está ao nível de que nós às vezes pensamos, porque estamos aqui num mundo ocidental, onde a paridade se vai fazendo, ainda não em pleno, como percebemos, por exemplo, ao nível da educação, sim, mas ao nível, por exemplo, dos cargos de políticos ou de alta decisão, não. Portanto, há muito a fazer. Bárbara, tu ainda outro dia trouxeste aqui a questão de que Portugal era dos melhores países para se nascer rapariga e com mais oportunidades. Surpreende-te este relatório? O que é que achas destas conclusões? Sim, surpreende-me de facto, porque tinha noção que Portugal estava mais desenvolvido nesta questão da igualdade de géneros, mas após estas estatísticas fico surpreendida pelo facto de a desigualdade ainda estar com um fosso tão grande entre homens e mulheres. E Bárbara, este relatório é a nível mundial, não é só Portugal, o que quer dizer que a paridade em termos mundiais está muito desequilibrada, nomeadamente porque entram aqui aqueles países que temos tanto referenciado aqui, da Ásia ou do Médio Oriente, onde a discriminação da mulher é total, como sabemos, a todos os níveis, incluindo a educação, por exemplo, ou direitos tão básicos como conduzir, como andar sozinho na rua, etc. Portanto, há muito a fazer neste campo. Diz a Inês que este relatório aponta para que sejam precisos 170 anos. E o tema é que daqui a 10 anos estes relatórios já não digam que são precisos 170, são precisos mais. Portanto, estamos sempre, ao que parece, a retroceder. Portanto, estão a ver que isto, o progresso não é linear. Boa Nova, irresistível. A seguir vamos ficar com a rubrica Nós e os Animais, com a Inês Brás. Um cão salvou este domingo a dona do incêndio em Filadélfia, nos Estados Unidos da América. A façanha é atribuída como heroísmo pelos vizinhos, que ouviram o cão a ladrar tão cedo que conseguiram dar conta das chamas. O cão, Che, é muito protetor com a dona, disse Anthony Daly, um dos vizinhos, à Action News. Às 4:30 da manhã de domingo, os vizinhos começaram a ouvir o cão ladrar, o que era muito estranho. Os latidos do cão acordaram os vizinhos. Quando eu olhei da janela, consegui ver as chamas, disse Daly. O primeiro andar estava todo consumido pela chama. Quando os bombeiros chegaram à casa de Andrea Bulat, encontraram o cão por cima da dona, que estava desmaiada na cama. O cão ficou sobre o seu peito durante todo o tempo, o que preveniu que a mulher fosse totalmente queimada, comentou outro vizinho. Bulat foi levada para o hospital de Temple em estado crítico com queimaduras em quase 50% do seu corpo. Os bombeiros tiveram de usar oxigênio para ressuscitar Che. O cão está no hospital veterinário, onde está a ser tratado por inalação de fumo. Os vizinhos estão a nomear Che como um verdadeiro herói. Se Che não estivesse ali, ela tinha morrido, um dos vizinhos afirmou. O cão, uma mistura de Chow-Chow e Golden Retriever, tem 10 anos. Não se sabe se o animal vai sobreviver devido à sua idade e à quantidade de fumo inalado. As causas do incêndio estão a ser investigadas pelas autoridades locais. Mais uma vez se prova a gratidão e o apreço e o amor que os animais nutrem pelos seus donos. Neste caso, é mais um caso que tu trazes aqui e já trouxemos vários ao longo dos anos. Os animais que sacrificam muitas vezes a sua própria vida para salvarem a vida dos donos. É o caso que este animal pode não sobreviver, mas fez tudo para salvar a dona. Mais uma vez se prova que os animais fazem pelas pessoas aquilo que, infelizmente, sobretudo cá por Portugal, as pessoas não fazem pelos animais. Bom exemplo. E o nosso slogan, querida? Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Não nos vamos cansar de dizer este slogan porque ele continua a fazer sentido num país como Portugal, onde todos os dias se abandonam animais e se maltratam animais. E nós, sociedade, devemos denunciar estes casos. Quando sabemos que há um animal maltratado, devemos denunciar. E maltratar é, por exemplo, não alimentar, é acorrentar, é espancar, para não falar de atrocidades piores que neste país se fazem, ainda e infelizmente. FM Boa Nova. Starboy é uma música de The Weeknd com os Daft Punk, lançada em setembro deste ano no YouTube. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, Belly point two just to hurt you, All red lamp just to tease you, None of these toys on lease to, Made your whole year in a week to, Main bitch out of your league to, Side bitch out of your league. From ebony, cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. I'm a Passamos agora novamente à Bárbara Coquim, que nos traz aquela famosa carta que tanto ouvimos falar na internet, de uma jovem estudante que não conseguiu entrar no curso de medicina que tanto queria. Então vamos ver o que é que a jovem diz ao Sr. Presidente da República, para depois dissecarmos aqui... Com média de 17,3, que ficou fora do curso de medicina, escreve carta aberta a Marcelo. Maria Barros, 18 anos, lamenta numa carta aberta ao Presidente da República não ter entrado em medicina e ter de perseguir o seu sonho no estrangeiro, quando há falta de médicos em Portugal. Uma média de 17,3 valores não chegou para Maria Barros perseguir o sonho de ser médica em Portugal. Por isso, decidiu escrever uma carta aberta a Marcelo Rebelo de Sousa. A jovem de 18 anos, natural de Lisboa, diz ao Presidente da República que não quer sair de Portugal, mas garante que vai estudar para onde for preciso em busca do seu propósito de vida. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, escreve-lhe uma jovem de 18 anos, na hora em que frequenta o curso de preparação à la Universidade do Instituto Cervantes, e estuda para as provas de Biologia, tendo como objetivo o acesso à Universidade em Espanha. E falo triste, porque a sua rotina não é a que sonhava e desde sempre sonhou para este ano da sua vida. Há 15 anos, ao arrastar a malinha de médicos de brincar no meu quartinho cor-de-rosa, já sonhava e ansiava pelo dia em que poderia começar a estudar para aquele que é o sonho da minha vida. Mas aqui estou eu, apesar de ter terminado o ensino secundário com média de 7,6 valores, não estou na universidade. E não estou porque me recuso a conformar, a suportar a frustração de estudar algo pelo qual não sinto paixão, escolhendo outro curso só para dizer aos avós que estou na universidade. Por isso, vou tentar noutro lado. Se para muitos a universidade é o passo politicamente correto a dar a seguir ao ensino secundário para garantir a futura estabilidade financeira, e se para alguns é uma obrigação que vem da família, para mim não. O curso de medicina é e sempre foi o que desejei para a minha vida. Poder estudar os outros, tratar os que precisam, estudar para garantir que todos têm acesso aos melhores tratamentos, é o que vou fazer, seja cá ou noutro lado do mundo. Porque eu quero, porque eu mereço, porque eu preciso. Falo-ei porque sinto que este é o propósito da minha vida e de forma alguma merece ser desvalorizado ou esquecido por um 16,3 no exame de Fisicoquímica A e por um sistema injusto. Ser médico é ser-se astuto, perspicaz, responsável, sensato e sensível. Requer destreza, coragem, desembaraço, vontade. Como é que se avalia tudo isto no exame de 2 horas que incide exclusivamente em conteúdos científicos? Quem é que avalia o lado humano? Mas eu sou forte e não vou desistir. Esta é apenas a primeira adversidade da minha jornada na vida dos crescidos. O que me aperta o coração é ver a minha mãe a tentar segurar aquela lágrima no canto do olho quando soube que por 4 décimas a bebé com a bata de médica vestida não entrou no curso que quer. O que me dói é ver o meu pai, que sempre se esforçou para me mostrar a sorte que tenho em viver neste país, lindo, limpo, seguro, organizado, e me incentivou a agradecer cada dia por tremenda bênção, questionar a sua justeza, a justeza deste sistema. O que me assusta é ouvir os meus irmãos mais novos, que adoro mais do que tudo no mundo e que ajudo a criar, dizer que estão zangados. Quando eles me perguntam, e agora? Tens que ir para longe de nós para seres médica? Quanto tempo? Quem é que nos vai levar ao ténis aos sábados e passear aos domingos de manhã? Quem é que me vai ajudar com os trabalhos de matemática? Para que é que estudavas tanto, então, Maria? Aí é que fico assustada. Por muito difícil que seja, se o meu país não me concede a oportunidade de me formar onde nasci e onde pertenço, vou ter de pertencer a outro lado. Vou ter de agarrar na minha mochila cheia de sonhos e vontades, ideias e dedicação, pendurar-lhe o estetoscópio de plástico amarelo e verde, brincar e partir, atrás do meu sonho. Eu perco, a minha família também, mas Portugal também perde. E é por isso que lhe escrevo, em nome de todos nós, dos que não entraram por 5, 4, 3, 2, 1, 0,5 décimas, de todos os que dariam excelentes médicos de que o país precisa. Poderíamos ter o melhor sistema nacional de saúde do mundo, mas há que mudar. Há que quebrar o ciclo vicioso que se baseia exclusivamente em interesses económicos. Não é a minha área, mas parece-me senso comum que o que se passa está errado. Há falta de médicos, mas as médias de entrada são desumanamente altas, pois as vagas são escassas. Os futuros médicos partem para outros países, como Espanha, formam-se e por lá ficam. E Portugal contrata médicos estrangeiros para colmatar o déficit de profissionais que tem? Gasta-se dinheiro em tantas coisas. Será assim tão impensável tomar medidas para que se alargue o número de vagas? Consequentemente, as médias desceriam e todos teriam mais oportunidades, formando mais médicos que adorariam continuar no seu país? Eu sei que formar um médico sai caro, mas não foi para isso que os meus pais pagaram e pagam os seus impostos? Para que, entre outras coisas, os filhos possam ter a formação que desejam? Quero um dia poder dizer aos meus filhos que, para além do lindo, organizado e seguro, Portugal é justo. E que merece que lhe dediquemos os nossos sonhos e que todos juntos lutemos para que seja um país melhor. Quero um dia poder perguntar a um dos meus filhos o que quer ser quando for grande e ouvir médico, sem um aperto no coração. Não quero ir embora. Bonito, emotivo. Tu tens aí algumas achegas para lançar para o debate sobre esta carta. O que achaste desta carta, de uma jovem, um pouco mais velha do que tu? E eu hoje aqui os meus apontamentos. Achei que foi uma ótima atitude, primeiro, escrever ao senhor Presidente, Presidente da República e questionar realmente o sistema educativo que temos em Portugal. E os critérios de acesso ao ensino superior. Exatamente. Neste caso, em medicina. E o que é que te apraz dizer sobre a situação? Bom, primeiramente, não vou dizer que o modelo de entrada na universidade em Portugal é inteiramente justo, porque não é. Mas os exames que aqui são criticados são o que neste momento mais justiça incute num sistema que, se visse livre deles, dependeria apenas, tal como é atualmente, notas subjetivas dadas por professores e sobretudo por escolas, em que o mais rico passa, o mais pobre, e os sonhos se concretizam não com mérito mas com papel. O mesmo se aplica a qualquer sistema subjetivo que dependa apenas da interação pessoal. Acho inacreditável, no entanto, que uma jovem que tão boa nota deve ter tido no Exame Nacional de Matemática não tenha a noção do quão gigantesco é um fosso de 3 décimas quando há milhares de pessoas a concorrer pela mesma vaga e certamente apenas com 1 décima de diferença não entraram, ou mesmo os que tinham média para entrar por as vagas já estarem completamente preenchidas não entraram. E se o sistema de notas está muito longe de ser justo, o que até posso concordar, qual é que seria o sistema justo? Entrevistas personalizadas para tentar detectar os que têm verdadeira vocação, abrindo assim a porta à cunha e compadrio? Testes psicotécnicos, um sofisticado algoritmo que abarque todos estes métodos? Parece-me assim que o sistema de notas é um pouco como a democracia, o pior sistema político à exceção de todos os outros. Pois, está bem. Boa perspectiva. Inês, que te parece? Eu acho que esta carta nos faz refletir realmente sobre a justiça ou injustiça no acesso ao ensino superior, porque infelizmente muitos estudantes não entram no curso que querem, realmente por uma questão de décimas, e acabam por depois abandonar os seus sonhos, a sua vocação. E até acabam às vezes por ir para outro curso, só mesmo para dizer que entraram na universidade. E eu pergunto-me se calhar eles mais tarde vão pensar, será que eu sou feliz agora nesta profissão? Porque não era o que eu queria. Portanto, eu acho que tem alguma coisa que tem de mudar porque, no acesso ao ensino superior, porque isto não está correto. As pessoas deviam fazer na sua vida, porque a vida é finita. E nós, se vivemos, é para aproveitar a vida e fazermos o que nos faz feliz. E, portanto, eu acho que estar a impedir as pessoas de tirarem o curso que querem é uma pequenina coisa, tirarem o curso que querem, só por uma questão de notas, é mau, é muito mau. Como é que tu achas que então seria o sistema mais justo de acesso ao ensino superior? Boa pergunta. Não é uma... Não será fácil encontrar um método justo. Justo, um mais justo, justo e mais perfeito. Porque se calhar isso não existe, não é? Claro. Ainda não pensaste num assunto. Micael, tu que também és finalista do 12º ano, qual é a tua impressão sobre esta carta, sobre este desabafo? Bom, eu realmente compreendo o desabafo desta jovem, porque abandonar o seu país para ir estudar para o outro, não é? Ainda por cima, ela que tem um certo sentido patriótico, pelo que se percebe pela carta que ela escreveu, deve ser realmente triste e frustrante. Nós jovens, hoje em dia, pensamos nestas questões e mesmo, infelizmente, quem tem a oportunidade de estudar em Portugal e consegue, depois para conseguir um emprego, tem que ir para o estrangeiro. Isso é realmente triste porque nós jovens não conseguimos fazer um planeamento a longo prazo. Quando sai da universidade e se pensa em ir para o estrangeiro, depois surgem as questões. E agora, eu tenho lá emprego e ainda sou jovem, mas e daqui por 10 anos? Continuarei nesse meu emprego, que até pode ser um bom emprego, com uma boa vida, ou voltarei ao meu país, a Portugal, e viverei lá com as pessoas conhecidas, com a família. Exatamente, com a família, com os locais que nós gostamos. São todas essas questões que nos fazem refletir, e esta jovem compreende-se o desabafo dela, porque realmente abandonar o país dela para ir estar para outro país, com colegas que nem sequer falam a língua dela e que por vezes têm outros hábitos, não sendo isso totalmente... Contando que neste caso esta família tem condições económicas para suportar as despesas de uma filha a estudar no estrangeiro. Vocês sabem que há muitos estudantes portugueses nesta circunstância, nomeadamente a estudar em medicina, e não é só em Espanha. Temos muitos jovens na República Checa, por exemplo, e na Hungria, desde há uns anos a esta parte, porque as médias lá são muito mais baixas e, portanto, permitem a entrada destes jovens que realmente querem perseguir um sonho, mas cujas famílias têm que ter um suporte económico que conducente a isso, não é? Porque obviamente a muitas famílias portuguesas será completamente inviável, porque não têm meios, porque neste caso não há acesso a bolsas de estudo, por exemplo, e um jovem que tenha uma média 17 como esta, mas cuja família, cujo agregado familiar viva com ordenados mínimos, é evidente que esse jovem não pode estudar para o estrangeiro. Portanto, isto para o estrangeiro também só é só para privilegiados, como vocês sabem, e muito bem. E é verdade um aspecto que ela aqui diz, a maior parte destes jovens, e temos muitos que nos últimos anos se licenciaram no estrangeiro, raramente regressam a Portugal. E, efetivamente, porque depois conseguem carreiras, como sabemos, muito mais promissoras, ganham muito mais do que cá e, portanto, vão ficar pelos países ou pela Europa do Norte, que obviamente paga muito bem estes jovens, sejam médicos ou sejam licenciados noutra área. Micaela, alguma vez pensaste qual seria o sistema justo de acesso ao ensino superior? Este não será minimamente justo. Apenas atender às classificações que o aluno tem e, nomeadamente, ter muito em conta a classificação que se obtém no exame nacional, neste caso de matemática e de biologia. Bom, realmente é uma situação complexa, um tema complexo, mas talvez haver uma fase em que o aluno fosse posto à prova, por exemplo, não sei, um mês, uma fase em que vissem se o aluno realmente se ambientava... E tem aptidão para esta área de estudos. Exato, se tinha aptidão para essa mesma área de estudo. Porque aqui no caso da medicina levanta-se muitas vezes esta ideia... Será que um aluno com média de 15, que já podemos considerar que é um aluno bom e que se empenhou no ensino secundário e que tem uma enorme vocação para a área e que provavelmente vai ser um excelente médico, dedicado, competente, porque não são necessariamente os alunos com médias muito elevadas que vão dar os bons profissionais. Isso está provado. Temos muitas pessoas que são ótimas na teoria, mas depois que não são na prática. E este mito da medicina que se criou na nossa sociedade, vocês sabem bem que se criou um bocadinho o mito de que vai para a medicina porque tens o futuro garantido. É em medicina que se ganha muito dinheiro, é em medicina que se tem emprego certo e, portanto, a nossa sociedade criou um bocadinho o mito e muitos pais acham que realmente o que gostariam era que o filho fosse médico ou médica. Isto é uma ideia um bocadinho perigosa, por várias razões, porque nem todos têm que ser médicos, porque nem todos têm vocação para médicos e porque nem se calhar todos os alunos têm médias 18 e mais darão bons médicos, porque a questão pode passar por aí. E aí tem razão, se calhar se houvesse aqui uma outra forma de filtrar esta gente, de saber efetivamente, através de testes muito especializados, sejam psicotécnicos, sejam outro tipo de testes, em que se averigou de facto as características físicas, psicológicas, de gostos pessoais destes jovens. Porque se calhar muitos deles, e também o ano passado apareceu-nos aqui um texto muito curioso de uma jovem que foi levada a ir para medicina, ela própria achava que queria medicina, chegou ao curso de medicina e não gostou, aquilo não era o que ela queria, e ela só percebeu isso quando lá chegou, que de facto ela era uma excelente aluna, com média 19, e portanto toda a gente achou, a família, a sociedade, a escola, os professores, que ela tinha que ir para medicina. Isto acontece com muitos jovens, que depois chegam lá. E até há textos muito curiosos também, que até têm circulado na internet nos últimos tempos, de jovens que fizeram esse percurso e depois chegaram lá e perceberam que não era o seu caminho. E estes foram honestos com eles próprios e com a família, porque disseram, não é isto, eu não vou ser um bom médico, não é isto que eu quero, a minha área é outra, e mudaram completamente de área de estudos. Eu acho que este, se calhar, em todas as profissões, mas no caso da medicina, alguém ser médico sem ter gosto pela profissão e sem ter, de facto, sensibilidade que a medicina exige, se calhar também não é uma boa via. Rádio Boa Nova. Patrícia, agora vamos passear, vamos ficar no Conselho de Oliveira do Hospital e vamos a mais uma feira, não é verdade? É. Senhor ouvinte, desta vez convido a visitar a Feira do Porco e do Enchido, iniciativa que vai ter lugar em Maruge, Oliveira do Hospital, no próximo dia 13 de novembro. Concedida para homenagear os comerciantes de carne de porco da freguesia de Maruge, promover a excelência da sua arte de fazer o fumeiro, a Feira do Porco e do Enchido, ultrapassou já este primitivo desígnio, situando-se no patamar das mais originais e ricas mostras do mundo rural da região centro, disputando um legado de primazia aos enchidos e produtos gastronómicos que têm o porco como origem, situam-se as propostas de animação de rua e de festa permanente que a feira adquiriu. Nesta feira, o visitante sabe que vai encontrar também regalado consolo para o estômago. O sabor único do arroz de suã, os torresmos à moda de maruja, a feijoada à moda de nogueirinha, o porco bizarro no espeto, as bolas de carne, bacalhau ou sardinha. Na feira de artesanato, são cerca de uma centena os artesãos que misturam as mais típicas formas de artesanato enriquecido pela execução ao vivo. Ferreiros, tanoeiros, oleiros, cesteiros, funileiros e amoladores, com a expressão urbana desta arte, numa simbiose quase perfeita entre os tempos modernos e o mundo acelerado à via de extinção. A Feira da Agricultura Familiar é outro espaço com lugar de destaque neste evento. Os agricultores e produtores locais têm a oportunidade de negociar diretamente com os consumidores as suas castanhas, nozes, figos secos, romãs, ovos, licores e compotas, ou mesmo os requeijões e queijos de ovelha. Ganhando de ano para ano mais aderentes está o concurso de doçaria tradicional. Os mais tradicionais e criativos doces, bolos e sobremesas passam por este concurso. Já sabe, senhor ouvinte, dia 13 de novembro, domingo, rumo até Embruz, e usufrua do que o mundo rural tem de melhor. Não se esqueça, dia 13 em Embruz. E no dia 12 já tem aqui outro convite. Boa nova, irresistível. Vamos então passar às notícias do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. O Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital vai levar a efeito na Escola Básica da Cordinha, em Ervedal da Beira, no dia 12 de novembro, sábado, entre as 9h30 e as 14h, a 9ª edição da Feira de São Martinho. Trata-se de uma atividade que está muito enraizada em toda a comunidade educativa e que permite aos alunos a realização de algumas verbas para apoio à dinamização de visitas de estudo. Esta iniciativa pretende proporcionar mais um momento de convívio, de solidariedade, de partilha e de divulgação de tradições, saberes e experiências características das populações da zona da Cordinha. Neste dia, alunos, encarregados de educação, funcionários e professores dos vários níveis de ensino esforçam-se por expor e vender produtos hortícolas, artesanato, velharias, doces, frutos secos, plantas decorativas, petiscos, entre outros, no âmbito de um espírito empreendedor que se deve desenvolver desde tenra idade. Esta feira é aberta a toda a comunidade e permite a realização de compras de produtos únicos. Não se esqueça, compareça no dia 12 de novembro na Escola Básica da Cordinha. O Clube Europeu já está de novo em ação. Este clube existe na escola secundária do nosso agrupamento desde 2005 e está integrado na Rede Nacional de Clubes Europeus. São seus objetivos contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, contribuir para o entendimento entre povos e a tolerância recíprocas, promover ações de dinamização tendentes a uma melhor informação sobre a Europa, contribuir para a criação do sentido de responsabilidade dos alunos, jovens cidadãos europeus, designadamente no que respeita à paz, aos direitos do homem e à defesa e conservação do ambiente e do património cultural. Nesse âmbito, propõe-se desenvolver este ano uma panóplia de atividades que visam a integração no meio escolar e o enriquecimento dos alunos. Entre elas destacam-se dinamização dos programas Parlamento Jovens, Parlamento Europeu dos Jovens e Concurso Euroescola. Dinamização de programas de intercâmbio. Comemoração do Dia Internacional de Tolerância, a 16 de novembro, e do Dia da Europa, a 9 de maio. Palestras e debates sobre temáticas europeias. E visita de estudo, no final do ano, a uma capital europeia. Se tens interesse em participar, inscreve-te junto do teu diretor de turma no Clube Europeu. Terminamos por aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Catarina Martins e Micael Nunes. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.